Ó, coloca a mão no meu garoto e passa a linguinha na minha cabecinha. Depois encaixa na buceta e deixa ela molhadinha, toda molhadinha. Coloca a mão no meu garoto e passa a linguinha na minha cabecinha. Depois encaixa na buceta e deixa ela molhadinha, toda molhadinha. Mas se tu quer, tu vai tomar. Mas se tu quer, tu vai tomar. Toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, toma, toma, toma. Agora é só ficar de quatro e se empinar todinha pra dar uma escorregadinha. Tá, dá uma escorregada, uma escorregadinha na ponta do meu pau, na ponta da minha pica. Oi, sim, tu gosta de acessar, então aperte o play e escute Alisson Zé, o mais pica do YouTube.